Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora, com as músicas tocadas no rádio da vovó, a pedida sonora, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Nós, na abertura, nesta manhã de domingo, vamos atender ele que é advogado, ele que é cantor, ele que reside na São Paulo acolhedora nossa Supercap, o Dr. Antônio Pérez Perim, que está conosco e gostaria de reativar a sua memória com esta composição arranjada pelo Lírio Panicali, composta pelo Marino Pinto, o Rei da Voz Francisco Alves canta Capela de São José. Jorge Veveigo, caricaturista do samba, também acontece em nosso coreto sonoro. Jorge Veveiga canta do Júlio Cádio, que foi de musicista da Tabajara do Severino Araújo, e seu filho reside em São Paulo e é nosso gentil ouvinte, a composição Paraquedista. Tudo isto para ele que é advogado, ele que é cantor, ele que reside em São Paulo, a nossa Supercap, a nossa Pauliceia desvairada, o Dr. Antônio Pérez Perim, que está conosco nesta manhã e ainda quer ouvir com Lula Barbosa, excelente cantor, que defende a composição daquele que fundou a primeira escola de samba em nosso país, Ismael Silva, Se Você Jurar. Modesta, quase juntinho à capela, já pequenina rezava, no terço as contas contava, e ao São José da capela a rezar implorava que olhasse por ela. Ela sempre teve fé no glorioso São José. Desceu lá do morro para viver na cidade, onde bem pouco ficou, pois uma grande saudade tirou-lhe a tranquilidade. Era saudade de alguém que no morro ficara saudoso também. Ele sempre teve fé no glorioso São José. Ela voltou lá pro morro e foi levada ao altar. No fim do mês de Maria, o São José da capela estava esperando por ela, mas sua felicidade na terra acabou porque Deus a levou. Ela sempre teve fé no glorioso São José. Hoje quem for à capela há de encontrar solitário um coração a chorar, ajoelhado rezando, numa oração implorando, pra São José da

muito mansinha, dizia minha mãezinha, por ter o sol em ação. Aí eu me ajoelhava, ela perdoava e não batia não. Aí eu me ajoelhava, ela perdoava e não batia não. Laurindo Bunga, Chico Dunga, Zé Vicente, e essa gente tão valente do sertão de Jatobá. E o danado do afamado Zé Calima, tudo chora numa prima e tudo quer te traquejar. Na boca de Caxangá, minha trabuca vem cá. Na boca de Caxangá, minha trabuca vem cá. Queria ver se essa gente também sente tanto amor como eu senti quando te vi em Cariri. Atravessava um regato no Batal e escutava lá no mato o canto triste do Urutau. Na boca, demônio mau, sou triste por Urutau. Na boca, demônio mau, sou triste por Urutau. Na boca de Caxangá, minha cabocla vem cá. Na boca de Caxangá, minha cabocla vem cá. Há muito tempo lá nas moitas da Taquara, junto ao monte das coivaras, eu não te vejo tu passar. Todos os dias em que é a boca da noite, eu te canto uma toada lá debaixo do Indaiá. Cabocla, vem cá, rainha de Caxangá. Vem cá, cabocla, vem cá, rainha de Caxangá. Na noite santa do Natal, entusiasmada, eu te esperei e descantei em teu romper da minha. Quando eu saía do arraial, o sol nascia e lá na grota já se ouvia pipiando a jaçanã. Cabocla, flor da minha, sou triste com o atauã. Para passar uma manhã de domingo cheia de emoção, fique em nossa sintonia, ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta vão estar conosco o trio mineiro Nelson Gonçalves e Ivon e Carmele Alves.